Oh, sim, estamos começando mais um Super Controle Podcast. Hoje falando sobre um dos clássicos. Talvez esse jogo seja mais amado que os Beatles, porque conheço pouca gente, ou praticamente ninguém, que odeia o jogo, Lanzonete. Nem eu odeio o jogo, que eu sou do lado azul da força. O lado azul, né? Sonic. Lado azul dos anos 90. É. Estou aqui então, hoje Six está trabalhando muito, ou não, né? Enfim, sei lá o que ele está fazendo, ele não está aqui. Ou ele, ele não virou o jogo para falar. Não sei. Olha, são polêmicas. Será mais uma das histórias de Matheus Six? Ele já está fugindo da Triforce e está fugindo de tudo de Nintendo. Bom, nós vamos apresentar quem está aqui comigo hoje, que é Andrius Marcelo. Olá, Andrius. Olá, seu Fuca. Tudo bem? Seu Fuca. Temos aqui, temos aqui Rodrigo. Olá, Rodrigo. Rodrigo. Oi, meu nome. Pra quem não sabe, meu primeiro nome é Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo, né? Lanchone. E estamos com o nosso representante da filial São Paulo, né? Olha só, filial, que calibre o nosso filial podcast, São Paulo, hein? Né? Ele é praticamente um mariólogo. Né? Bruno Mazeu. Bruno Mazeu. Bruno Mazeu, Eric Santos. Olá, Eric, bem-vindo novamente ao Cast Super Controle, né? Muito bem, faz tempo que eu não participo do Super Controle, né? Olha só, vocês me renegaram aí. É, eu acho que o último foi de Star Fox, se não estou enganado. É, vossa pessoa anda muito ocupada, né? Fazendo filme. E aí comeu dois. Comeu dois. Na Rua Augusta. Eu sou novo Julie, né? Eu sou chamado só pra casts da Nintendo agora. É. Não, mas Julie? Não, ele ia participar desse, porém, a empresa dele, que ele trabalha numa revista, né? Nessa semana da gravação aqui, está divulgando um dos shows da Anitta em Porto Alegre. E ele Anitta não liberou ele. E ele foi convocado para tirar fotos dela hoje à noite. Prepara, hein? Prepara. Hoje tem. Ele deixou o Mário para ver Anitta. Ah, tudo bem. Né? E uma vez pensava que eu deixava tudo pra ver a presença de Anitta. Presença de Anitta, isso aí. Jolie na presença de Anitta. Muito bem. Bom, os e-mails vocês já estão mais do que acostumados, é só no fim do cast. Sim, só a dança no final. Então, isso. Né? Mario 64, revivendo o clássico. Meu Deus. Me, Mario. Túnel do tempo voltando locadoras. 96, né? Nossa, eu comprei um videogame quando eu vi no meu amigo Pikachu e disse: meu Deus, eu preciso ter esse jogo. Preciso ter esse videogame. Pois. Você viu na casa de quem? Do Pikachu. Do teu o quê? Leandro. Não, tu falou teu o quê? Amigo. Amigo. Amigo. Ressalta o amigo. Amigo. Destaca o amigo. Desculpa se vocês tinham intrigas. Comigo eu me dava bem. Não tenho nada contra essa pessoa. Isso aí. Intrigas barbosenses. Ele tinha bom gosto, né? Na época, ele não gostava do Lanzoni. Risada do Bowser pra ti. É bom ser odiado. Então, para iniciar falando sobre Mario 64, vamos falar sobre o desenvolvimento do jogo. E nisso, nosso mariólogo de plantão, Érico Seika, tem informações sobre o desenvolvimento, pois ele conseguiu informações com Miyamoto. Nossa. Diretamente com minha moto. Diretamente pensei com minha moto. Que tinha sido com o pai dele e com o Chico Anísio. Por influência. Mas vem cá, tu conhece o Mario? Cara, comentário. É velho, né? Então, Eric, constam as lendas que o desenvolvimento dele se iniciou para o Super NES, é mesmo? Caramba. Pois é. Ele foi pensado pro Super Nintendo, né? Na verdade, o Miyamoto queria fazer um Mario novo usando aquele chip Super FX lá, né? Ah, o do Star chip. Fox. De Star Fox, e eles fizeram. Aliás, em entrevistas já, o Miyamoto falou que a ideia de fazer um Mario 3D surgiu durante o fazimento de Star Fox. Né? Foi lá que eles tiveram a ideia de criar um Mario 3D, e a ideia era fazer com o chip Super FX. Né? Mas é óbvio que isso não deu certo, né? Porque imagina um Mario, cara, imagina um Mario ainda Star bem, Fox. Né? Tá louco, I don't want to leave this planet anymore, esse Mario. Eu vi esse papo até dizendo que o que ele tinha em mente pra fazer pro Mario, o Super Nintendo não conseguia reproduzir o que ele queria. Compatível. É, não era. Quer dizer que todos os Marios que ele fez antes ele ignorou ou o próximo Mario que ele havia pensado. É isso, Ferjola? Isso, exato. Ah, muito bem. É, e daí acabou obviamente não dando certo essa ideia, porque o Super FX não prestava pra fazer um bom jogo 3D, né, como o Star Fox mostrou, desculpa os puristas, né? Mas... Mais do que comprovou. Provou que só dava pra fazer coisa feia com aquele chip, né, enfim. Daí o desenvolvimento acabou passando pro 64, né, que afinal já era um console que estava em desenvolvimento nessa época em que foi pensado o Super Mario FX, como ele ia ser chamado. E então o desenvolvimento passou pro 64. Ele era um dos quatro principais projetos do começo do 64, né? Tanto que ele foi o primeiro jogo do Nintendo 64. E o curioso é que ele foi feito por um time muito pequeno, cara. Um time de 15 pessoas, principalmente, que estavam envolvidas com o projeto. É o velho ditado, né? É, se eu lembrar agora do ditado. Tu parece Chapolin, é o seu ditado. Antes poucas pessoas do que muitas, só que tendo qualidade, uma coisa assim. A ideia é essa. É por aí. Acho que qualidade antes de quantidade. Isso, ali, ó, falou. Mas seria o Mario FX. Capitou. O Mario do Homem, Lanzonete. Meu Deus. E o Miyamoto tinha relatos durante o desenvolvimento dele, Eric? Sim, cara. Numa entrevista, inclusive, pro Iwata, né? No famoso Iwata Asks, né? O presidente da Nintendo, que tem o programinha de entrevistas dele. Olha lá. Olha só. Muito Nintendo. É tipo um video show, né, cara? Video show da Nintendo. Mario! Enfim, o Miyamoto, né, nessa entrevista, ele falou que foi muito chato desenvolver o Mario 64, que foi um processo, assim, que demandou muito deles, tá? Tipo, foi um trabalho que sugou muito o pessoal que tava envolvendo, e o que mais deu trabalho pra eles fazerem foi a movimentação do Mario, né? Porque parece que eles tinham um problema com o modo como ele virava, porque antes ele virava, mudava de direção muito rápido, eles estavam achando que tava muito artificial. Sim, como se fosse, tipo, botar o cursor pra baixo e virava direto pra baixo, não dava viradinha. Como, sei lá, jogos Play 1, por exemplo, que tem muito jogo, tu aperta pra baixo e vai pra baixo direto, ou pra direita, vai pra direita direto. Isso não é realista, né? Pois é, e daí eles fizeram essa... Eles tiveram muito problema pra fazer o movimento do Mario, mas assim, o Miyamoto, ele tava envolvidaço no desenvolvimento do Mario 64, né? Ele tava o tempo inteiro, o pessoal relata, né? Tem entrevistas dos outros desenvolvedores, que ele ficava lá o tempo inteiro, jogando os demos, participando das decisões e tal, e que ele realmente teve envolvimento aí 100% com esse projeto, né? Até por isso que ele é até um dos Marios mais icônicos, né? Ele tem tudo que a série tem de mais clássico, né? Só que pro 3D. É verdade. Já que tu falou do 3D, isso é uma das coisas que revolucionou, né? Primeiro 3D de verdade, não é verdade mesmo. É verdade, né? Pior. Muita pior. Emoção, né? Acho que por isso que eles tiveram desenvolvimento. Os caras, digamos que criaram o 3D verdadeiro, que todo mundo diz. Pois é. Mas quem botou a primeira vez a mão no jogo notou que era algo totalmente diferente. Nossa. Era não. Algo magnânimo. Até antes, o que que era 3D? É o Star Fox, né? Que tinha aquele, mas pois era é. Meio... Posso inserir minha história? Pode. Não. Insira a sua história aqui. Pensa só, né, cara? Eu com os meus meados de 97 ali, tá em 97, tinha o quê? 10 anos. 10 para 11 anos. Isso aí. Jovem Rodrigo. Jovem Rodrigo com Mega Drive, que seus jogos que estavam começando a ficar obsoletos. Oh, sim. E eu via Saturnos, Playstations, PCs e 64, né? Eu lembro que o primeiro jogo que eu joguei foi o Lamborghini Racing, pula, mas o segundo, meus amigos, quando eu vi os carinhas jogando, eu disse... Meu Deus, o que que é aquilo? Os caras jogando com o Super Mario 64. O cara vê tudo aquilo em 3D, controle de câmera. Era um troço, assim, de outro planeta, saca? Eu nunca tinha visto algo fazer tão bonito, assim, cores vivas, assim, movimentação, aquele troço real. Eu ficava agitando lá, ficava mexendo a carinha do Mario. Ah, saca? Imagina, com a mãozinha ali, sim. Imagina sim. A emoção de uma criança que antes... vivia na geração 16-bits e tava... Só ficando... plataforma, né? Só plataforma. Praticamente. Só plataforma. É, eu tive o Mario, o 64, depois do Play 1. Do Play 1. Porque eu tinha o Play 1, tinha jogado os Resident, acho 1 e o 2 só, e alguns jogos, né, tipo Parasita, eu não tinha visto nada 3D assim, real. E quando eu vi, era o meu amigo ali, né? E ele não deixava jogar, então eu ficava olhando. Era bonito de ver. Não deixava jogar. Olha que, só, nossa, que cuzão. Porque era o save dele, né? Tu não ia deixar tu jogar. Ah, o save dele, entendi. Mas eu não reclamava porque era bonito de ver. Eu tava olhando. Só. Assim, e só pra terminar minha historinha, né? 3 dias depois que eu tinha visto isso na locadora, eis que eu estava de tarde, né? Liguei a TV de manhã no Angel Mix. Vocês lembram que tinha um programinha de games da Angélica? Não. Tinha, eu aprendi sobre Kirby Superstar lá. Cara, era eu vi Wave... o Eric eu vi o Eric lá, eu vi. Sim, era Wave Race e Mario 64. Jogão, hein? Taço, cara. Wave Race não, é jogaço. Água, não, eu vi água. Não. Vi água. Eu me eles sentia meio molhado. Eles debulhavam os jogos. Debulhando. Wave Race foi Mario e os barulhinhos. Here we go! Ali, ó, Angel Mix. Eu sei, cara. Valendo. Sei que. Quando a minha tia. Que nós pedimos pra minha tia trazer no Nintendo 64 dos Estados Unidos, naquela época, não tinha comprar pela internet. Não tinha. Ah, é. Tinha internet pra nós. É, portais. Não tinha. E aí a gente via, eu via as propagandas da Gradiente, que aí tinha a propaganda na TV que passava de alguns jogos da Nintendo, tinha do... Pô, o jogo do futebol lá, o International Superstar Soccer. Superstar Soccer. E tal, né? E aí todo mundo que tinha o Nintendo tinha o Mario, né? Que é o jogo que vinha junto. Eu digo, beleza. Sim. Quero um também. E aí quando chegou o meu, não veio o Mario 64. Veio o Cruising USA. E eu fiquei muito decepcionado. Nossa. E eu, e eu tive que comprar ele depois, para jogá-lo. A alegria de Augusto Fuca. Bom, você teve dois jogos, então... Não, tive vários jogos em 64. Ah, teve vários? Sim, tive vários. Tá, e Eric, a sua experiência com Mario 64? Cara, foi tipo a sua, Fuca. Eu lembro que eu comprei o meu 64 de um ex-namorado da minha irmã, tá? Tipo, ele tinha ido para os Estados Unidos. Olha isso. Esse cunhado! Exato, esse cunhado. Ele ainda era namorado da tua irmã. É, quando eu comprei ele ainda era. Ah, tá. E ele tinha ido para os Estados Unidos, ele tinha comprado e ele não tinha curtido. Tipo, 64, idiota, sei lá, ele queria comprar um... Mas melhor pra ti. É, o destino, né? Na verdade, ele tava fazendo a coisa certa que eu deveria ter feito e não fiz, que é, em vez de comprar o Nintendo 64, pegar um PlayStation, né? Ele queria vender o 64 pra pegar um Play. Uhum. E eu, criança ingênua, crescida a leite com o Mario, né? Falei, ah, eu quero o 64, né? Jogar Mario 64, a gente tinha visto na revista. Daí, eu comprei o 64 dele, só que não vinha também com o Mario 64. Puta merda. O 64 dele veio com uma Fórmula 1, cara. Eu falei, puta, que bosta. Eu que adoro jogo de corrida, né? Falei, porra, Fórmula 1, hein? Uau. Daí, cara, eu lembro que no dia que ele trouxe o 64, eu fiquei muito triste, saca? Eu devia ter também uns 11 anos, 10 anos no máximo. Daí eu saí com a minha mãe, assim, por todas as lojas de Taubaté pra ver se tinha o Mario 64. No final, a gente achou numa locadora e daí a mulher topou vender, saca? E a gente entrada. Não, eu cheguei lá e falei, não, você não tem como vender, não sei o que lá. Minha mãe ali intercedendo, né? Ela muito mais do que eu, que tinha 11 anos, era só uma criança. Zélia Cardoso de Mello. Enfim, aí... Que maldade com a dona Solange, que maldade. Enfim, dona Solange lá, não sei o que. Daí os caras aceitaram o Fórmula 1 e mais uma grana, né, pelo 64. Opa. E daí, enfim, lógico que pra eles era vantagem, né? Só eles compraram o Mario 64, eles tinham levado um jogo na vantagem ainda, a grana. Sim. Enfim, daí fiquei com o Mario 64 e fui doido pra casa jogar. Que eu lembro que, nossa, eu fiquei assim o dia inteiro jogando o Mario 64 aquele dia. Foi muita emoção. Imagina, né? Tá as mãos assim, algo do futuro. Cara, é uma sensação indescritível. Acho que fica pra sempre na mente da pessoa. Com certeza. Tu, que nem tanto o Mario quanto o outro System Seller do 64, que é o GoldenEye, imagina, tu tem um desses dois jogos e tu vê, o Mario é um jogo muito grandioso, saca? Nossa, não tem como tu não botar a mão no controle e sair jogando, saca? Eu lembro que uma vez eu quase troquei meu Play pro 64. Só por causa do Mario 64. O Mario e GoldenEye, tá bom. Olha só. É estranho porque, sim. Só um comentário rápido, sim, porque já tinha outras coisas em 3D, né? Já tinha, tipo, assim, jogos de corrida principalmente, né? Mas realmente da magnitude do Mario. Não tinha um jogo lá, Mario. Glover. Vou tentar ser Mario. Próximo. Bom, algumas coisas a gente já pôde perceber que eram características do jogo, assim, né? Que era o lance em 3D, então toda a profundidade que tu via no fundo, tu corria pra frente, né? Pra cima, pra baixo, enfim. E o lance da câmera móvel, que tu virava a câmera e tu, sim, via ele, né? Que era um troço muito foda, né? Com o controle que tu mexia. Liberdade total, né? É, liberdade total ele tinha. E que nem o Johnny disse, enquanto tu pegava na mão o controle, ele fazia parte de ti. E ele muito carismático com o som do Mario, né? Primeiro Mario com voz, será? É, né? Eu acho que sim, primeiro Mario com voz. Sim, né? E daí que eternizou a voz do Charles Martinet, americano, que fez a voz do Mario no 64 e virou pra sempre a voz do Mario, né? Sim, eternizou. Mas o jogo, ele é montado em cima... Que, claro que, na época, nós jogando, nós não tínhamos como parar pra perceber essas coisas técnicas, que o jogo é um hub, né? Ele tem o centro do jogo e tu vai acessando as várias fases, assim, né? Que era uma coisa que... Os quartos do castelo. Os quartos, né? Seria os quadros, né? Sim, os quadros, cara. Portas, canos e tal. Então tinha essa parte principal, que é o hub, né? Que era o castelo. E aí que tirava toda a linearidade, que mesmo que no Super NES e tal, tinha os mapas que podia, às vezes, abrir um caminho por aqui e tal. Nem se compara, né? Todas as possibilidades que havia pra jogar no 64, né? Tá louco, o mais, né, engraçado era que, assim, às vezes até tinha jogos de plataforma com espécies de hub, assim, que você podia acessar as fases. Mas acho que o Mario 64 foi o primeiro em que esse hub, que no caso era o castelo da princesa, né? Ele tinha muita coisa pra você explorar, não só acessar as fases, né? Você tinha coisas secretas, você tinha, enfim... Ah, sim. Várias coisas pra você fazer nesse hub. Então isso dava uma liberdade gigante, né? Logo de cara, assim, você chegava e aquele castelo, falando, meu, pra onde eu vou, sei lá. E tudo isso, né, certamente, todo mundo emocionado na época e tal, e muitos jogos seguiram essa linha, né, o Mario virou tipo um pioneiro, assim, o Mario 64, que muitos jogos depois foram feitos utilizando esse sistema de hub, o 3D do Mario, né, por aí vai. É, principalmente a Sony com o PlayStation, tinha vários jogos tentando simular o 3D. Um deles que era o Crash Bandicoot. Ah, o Crash Bandicoot, sim, sim. Carisma e que nunca funcionou tão bem quanto o Mario 64, porque acho que a principal coisa era que a câmera do Crash, ela não era, você não podia mover a câmera. Não, né? Era liberado. Você não podia virar a câmera pra lá, pra cá, ela era fixa. Não tinha liberdade do Mario. Mas era bom, falei mal, porra. Não, mal. Não, é divertido, mas o Mario 64 Crash, é bem melhor, cara. Ah, sim, não. Bem certeza. Melhor, não adianta, né? Com certeza. Vamos falar do jogo. História. História do jogo é aquela coisa... Mario, né? Vamos salvar a princesa. No início do jogo, ela convida o Mario, se eu bem lembro, pra comer um bolo. Não é uma coisa assim? Exato. Mario, vem até o meu castelo comer o meu bolo. Só que o Mario não comeu bolo, levou um bolo. Ele levou um bolo, porque, na verdade, isso faz tempo que eu joguei. Eu não lembro de detalhes da história, né? A história, entre aspas, porque, né? É, vale. Mas, se eu não me engano, quem mandou a carta foi o Bowser, né? Não foi ele? Foi. Agora eu não lembro se foi ele que mandou a carta ou não. Eu lembro que você recebe a cartinha, né? Você chega lá, daí ele fala que ele aprisionou a princesa com o poder das estrelas e trancou as portas. Isso. E que o Mario nunca ia conseguir chegar lá e salvar a princesa. Isso aí. E aí começa o jogo, né? É, vale ressaltar que a dupla não tinha o parceiro do Mario, né? É, Luigi, ele não existe no jogo. É verdade, cara. Luigi isso aí... morreu no 64, né? Isso aí foi uma certa polêmica, talvez não. O pessoal pedia onde está Yoshi, onde está Luigi. Ah, é? Pois é. Tinha uma lenda. Porque o Toad tava lá, né? Tinha uma lenda que tu podia achar o Yoshi numa certa Yoshi parte tem. Falaremos depois, dos segredos. Falaremos depois. E uma coisa que eu achava muito legal, assim, que o jogo te dava toda essa liberdade pra te escolher dentro qual caminho tu queria seguir. Claro, tinha algumas fases que só poderia acessar depois de tantas estrelas conquistadas pra te abrir portas e tal, pra alguns pré-requisitos, né? É que nem a primeira vez que tu enfrenta o Copa é 7. Não, o Bowser é 15, eu acho. Eu não lembro. 15 estrelas. 15 estrelas. Ó, minha então, memória tá boa. Então tu teria que passar uma fase... Não, peraí. Uma fase tem 7 estrelas, né? Não, 8. Sempre tem 8, normalmente. Tá, então, no caso, teria que passar duas fases com quase todas as estrelas. Sim, mas aí que tá... Tu não precisava pegar todas as estrelas da fase. Tu podia pegar uma aqui, duas lá. E já tinha umas fases iniciais pra te escolher. E uma coisa que me emocionou muito na época era a movimentação do Mario. Porque... Ele fazia tudo, cara, né? Ele fazia tudo, cara. Porque ele corre... Ele começa a caminhar devagar, ele corre. E quando ele tu tá correndo... Pra te fazer a curva, digamos, ele se inclina. A movimentação... Tu sobe na árvore e ele empina a bananeira em cima da árvore, tem o pulo pra trás. Cara, é muita movimentação. Ele desliza, ele voa, ele plana, que ele pega o chapéuzinho. É. E eu achava muito engraçado quando tu deixava ele um tempinho parado, que ele tirava o bonezinho e ele ficava com sono. Ele dizia, I'm tired, eu estou cansado. E aí ele dormia assim, sabe? Era muito legal. Ele dormia, ele falava umas coisas bizarras quando ele dormia, né? 90-90. Ah, spaghetti. Ah, ravioli. Ah, mamma mia. É legal que então, tipo, ele tinha o movimento quando tu pegava outros chapéus, caps, né? Ele tirava, colocava. Quando terminava a fase, ele saía do quadro e tirava o cap e colocava no peito. Assim. Pô, mas é muito legal, sabe? Ah, cara, era muito bem feito. E o que eu achava mais sensacional desse negócio da movimentação no Mario é que, assim, o jogo já começava, você podia, tirando os bonés especiais, né, que você adquiria no longo do jogo, você já podia fazer praticamente tudo que o Mario tinha à disposição. Todos os pulos, todos os golpes, todos os movimentos você podia fazer desde o começo. Ali assim, no pátio então, mesmo. Exatamente. E a maior parte deles, a galera que jogava assim mais casualmente, digamos assim, Mario 64, não sabe que existe. Por exemplo, tem um movimento que você agacha, e você, enquanto correndo, você agacha, dá o pulo, ele solta um pulão pra frente, assim. Isso, a maior parte da galera não sabia desse movimento, assim, porque não tava escrito em nenhum lugar que você podia fazer isso. Nem no manual do jogo? Não, não tinha. Porque isso aí, tu dava acesso a lugares secretos. Tem lugares que tu não tinha como alcançar com o pulo normal. E só com essa exatamente. Forma. E você podia vencer o jogo sem saber esses movimentos, mas pra conseguir todas as estrelas, você tinha que saber dar o wall jump, você tinha que saber dar o pulo pra trás, o mortal, o pulo triplo, você tinha que dar rasteira, cara, era muita variedade, assim, de coisas que você podia fazer com o Mario, com só, basicamente, três botões, né? O pulo, o soco e o Z. Isso. Ah, é verdade. Cara, e os mundos, né? Bah, muito foda, hein? Ah, muita emoção, cara, muita emoção. Os mundos, acho que, foi tão fantástico, porque eles fizeram cada mundo ser extremamente diferente do outro, sabe? Cada um tinha sua personalidade. Mais ou menos. Não é tão diferente assim. Ah, mas... não. Cada mundo tem sua coisinha ali que tem diferente de todos, vai. Ah, sim, mas isso é normal, né? Isso é mas, o que o Eric quer dizer, por exemplo, que nem tinha o mundo de lava, a neve, sim, a areia, lá o deserto. Água, tinha sim. Aquelas fases que eu não joguei, que eu não sei como é que eu não joguei, que foi a... Do relógio? Do relógio. O quê? Tu não jogou porque... Mas tu virou o jogo, cara. Eu virei, mas não é necessário eu virar. Não, tu não precisa pegar todas as estrelas pra virar. Claro que eu não virei com 100%, né? Ah, cara, eu fiz o 100% do Mario 64. Sério? Porque eu queria de qualquer jeito ver o segredo do final, enfim, que a gente vai falar depois. Que, mas quando você conseguia 120 estrelas, tinha toda um monte de easter eggs, né? Se você conseguia. Cara, mas ó, tinha mundos, assim, muito legais. Tipo, um mundo que é bem no início, assim, que eu acho ele muito bom. Até na questão de medo e tal, que é o mundo da Casa Mal-Assombrada. Eu acho muito legal. Nossa, é muito legal. Tá? E aí a gente já pode encaixar, quando a gente falar dos mundos, já encaixamos aqui a trilha sonora do nosso chapa, Lanzonete. Koji Kondo. Koji Kondo. Que as músicas do jogo são épicas. É impressionante, épicas. Sabe? São porque... épicas e são usadas de vinhetas e qualquer programa de videogame que passa, não. Tem uma vinhetinha do Mario CD4. E é impressionante porque tu fala de tal mundo, uma das primeiras coisas que tu lembra é a música daquele mundo. O sobrinho da Alice, ele tá 5 anos jogando o Super Mario do DS lá, o New Super Mario, é isso, né? Aham. Uh-huh. Tá. Uh-huh. E ele tá ali jogando, e eu não tô vendo, mas... tá o som das músicas, né? E eu não me incomodo. Assim, tipo, tu não se distrai porque as músicas do Mario são sempre tão boas que... são agradáveis. Exatamente. Então, tipo, não incomoda ninguém, assim. Fase d'água, abraço. Nem o meu sogro, que é mais chatão, assim, tipo assim, desliga esse videogame, guri, não sei o quê. Tá jogando Mario, ele nem se importa. Que as músicas estão ali, alegrando. E as músicas, então, do Mario 64. Tem algumas músicas que elas são parecidas. Elas só muda andamento, né? Alguns instrumentos a mais, né? Mas a melodia em si, você vai perceber, ela até é a mesma. Então, algumas vezes se repetem. E, Lanzoni, tu não chegou a virar esse jogo? Não, infelizmente. Tu não virou? Tu nem teve 64, né? Quase tive, não? Eu lembro que tinha oportunidade pra tu comprar barato, e tu não sei o que aconteceu. O que que tu jogou no jogo, assim, que tu lembra, tipo assim, de mundos e coisas... Acho que tu viu. Agora, fase de água. Fase da água, né? Tu jogou lá em casa. Qual fase da água? Tu lembra qual fase da água é? Ah, cara, olha... me pedir exatamente o que é, a memória é muito fraca, porque faz muitos anos. Porque uma das fases iniciais da água é uma fase que é no barco, né? No barco. Que tem o barco. Sim, eu lembro. Naufragado. Eu lembro, isso eu lembro. Que tinha uma moreia. Ah, que eu aprendi choque. O que era uma moreia naquele jogo. Moreia. Pois é, né? Essa fase da água era bem mais legal do que a outra, eu acho, porque a outra, eu lembro que era uma cidade afundada, né, que você tinha um submarino do Bowser também. Aquela fase eu achava chata, sabe? Tipo, tinha uma dor não, de cabeça, mas... que era muito tempo. Mas tem uma outra fase da água, que ela é com uns bichos-aranha que tu sobe e desce a água, saca? Ah, sim. Bob, que ela... fica acionando esse interruptor pra subir a água. Isso, que ela só um quadrado, a fase é um quadrado, e aí tem esses bichos meio aranhas, esquisitos, muitas grades, isso aí. Isso. E a água subia e descia dependendo do que tu precisava fazer e tal. Sim. A missão era subir até o topo, né? Não, depende. Sim. Depende do que tu precisava fazer, assim, né? Uma das estrelas era até o topo. Era engraçado, cara, esse negócio dessa fase da água é até bom pra gente falar de uma coisa que tinha em praticamente quase todas as fases do Mario 64, porque assim, pra você entrar na fase, você pulava dentro de um quadro, né, que representava a fase. Normalmente, e, né? Geralmente. A fase do fantasma já não era assim, você pulava no... você tinha que matar um fantasminha lá e pular na gaiola. Isso. Mas enfim, geralmente era alguma... assim, você tinha que... pra entrar na fase, tinha alguma coisa que você tinha que fazer, nem sempre era simplesmente você chegar e entrar. E às vezes isso mudava como você ia jogar naquela fase. O pré-requisito tipo, pra poder fazer isso? Isso, pra algumas missões. Por exemplo, essa fase da gaiola de água aí que o Fuca mencionou, dependendo de onde você, assim, da altura que você pulasse no quadro, se você pulava mais perto da borda inferior dele, ou se você pulava mais perto da borda superior, o nível da água mudava. Tá nossa, ligado? Né? Tô ligado. Não lembrava. Nunca notei, sim. Nunca reparei isso aí, mas nunca parei pra pensar. Eu nunca reparei isso aí. Por que agora que eu entrei mais lá? Porque tu moria, ele era automaticamente jogado pra fora do quadro. Sim. E aí tu entrava, aí eu vi que, ué, mas como é que tá mais alto? Sim, influencia. E a mesma coisa com a fase do relógio, que dependendo do ponteiro onde estava o relógio, os ponteiros na fase se mexiam de uma maneira diferente. Se você entrasse com os dois ponteiros juntos, eles estavam parados, enfim. Tinha várias coisas assim. Tinha aquela fase que tinha dois quadros de Goombas, né? Que um, era, um ficava à direita e um era pra esquerda, né? Se você um entrasse gigante em um, e um pequeno. É, exatamente. Você era gigante, você entrasse no outro, você era pequeno. E tinha várias coisas, assim, que, enfim, que alteravam como você jogava na fase de maneira que você entrava na fase, né? E você achava muito foda, assim, tipo, muito bem sacado. Sabe? Quantas fases tem o jogo, Eric? São 15 fases e, se não me engano... 15 mundos, tipo. Isso, 15 mundos e acho que 8 fases secretas. Agora eu não me lembro exatamente quantas fasezinhas secretas que tem, porque tem aquelas fases, tipo, o corredor no topo do castelo da princesa, lá que você ganha uma estrela se você passar por menos de 21 segundos. Ah, sim. Não, tem essas fasezinhas essas. Tem fasezinhas que, na verdade, tipo, é só pra conseguir uma estrela, né? Uma estrela secreta, isso. Tipo, que não chega nem a ser fase, alguma coisa que tu faz no cenário, tipo. É, acabei de ver que são 15 mundos, são 6 fasezinhas secretas dessa e 3 fases do Bowser, né? 3 fases de chefão do Bowser. Bah. A primeira, que é aquela normal, a segunda, que é no fogo, né? Isso, e a terceira, que é no você final. Tem que passar aquela escada infinita. Aquela é foda. Bah, essa aí é chata. É a última, né? Ei, agora só era de chefe, uma coisa que eu achava legal do Mario, assim, como tu acabava com o chefe, que tinha interatividade e controle. Agarrava, por exemplo, pelo rabo, o próprio Bowser. Pelo rabo. E tinha que girar. Isso. E girar e lançar ele pra fora, de tal modo que ele caísse ou... Na bomba. Se você atingir numa bomba, você caísse pra fora do cenário. Ele voltava com tudo. Tipo, na época eu achei muito revolucionário isso aí, saca? Sim, porque não era só pular em cima, né? Tinha vários chefes, né? Não era toda fase que tinha chefe, mas algumas tinham e eu sempre gostava quando a missão pra você ganhar a estrela era matar o chefe, saca? Era maneiro. É que nem o exemplo do primeiro, né? Que era só arremessar o bomba gigante. Era o Rei Bomba lá. O Rei Bomba 3 vezes no chão. Eu sei que a primeira vez que eu tentei matar ele, eu vou jogar lá embaixo, né? Joguei lá embaixo e ele voltou. Coisa. Daí, na verdade, como é que eu vou matar, né? Daí eu tocava no chão, tem que tocar 3 vezes no chão. Pois é, aí tinha umas coisas, tipo o que o Eric falou ali da questão do corredor da princesa, que tinha o coelho no fundo, que em 21 segundos tu conseguia. Lembra que tinha aquele coelho chato lá por embaixo do... Ah, não, no subsolo ali. No subsolo eu tinha que pegar o coelho. E era chato pra pegar. Nossa, era muito chato. A primeira vez eu peguei ele de muita sorte, assim, eu pulei e peguei. E aí... Depois, quando fui jogar de novo, que aí, tipo, eu não tinha terminado, eu fui jogar pra terminar. Eu não lembro o que não peguei que fazer esse com maldito, ele. Não pegava esse maldito. Eu não lembro o que tinha que fazer com ele. Eu pegava ele e ele fazia alguma coisa com ele, não lembro. Putz, eu não, cara. Acho comia. Que ele te dava uma estrela, não? Eu acho que dava uma estrela, sim. Comia. Eu comia o coelho. Comia o coelho. Já comi. Eu acho que ele. Tenho quase certeza que ele te dava uma estrela, mas não. Ele aparecia do nada, tá lembrando. A mulher que não ia comer o coelho, né? Não pode. Não posso, mas. Não pode. Não pode. Não minha fome. Não pode, é caro, não pode. Enfim, voltando ao Mario, né? Voltando ao Mario, então, né? Então, essas 15 fases e tal. Pra te virar o jogo, qual era o requisito mínimo? Tinha que ter quantas estrelas? 50 e quantas? Eu acho que pra abrir a última porta do Bowser, se não me engano, eram 70 estrelas. 70? Eu não lembro. Eu sei que era menos, Eric, se eu não me engano. Então, 70 estrelas tu já... Viraria o jogo, então. Exatamente. É basicamente mais da metade, né? São 120 estrelas no total. 120. Se você tivesse 70. Uhum. Mas então, já indo um pouquinho além, que a gente já falou de algumas coisas, pegar o coelho e tal. Entre segredos e easter eggs, o jogo tinha vários, né? Nossa, tinha... Cara, era muita coisa, assim, secreta que você achava... Às vezes algumas... O jogo mesmo te dava dicas, né? Mesmo as estrelas secretas, o jogo te dava dica. Mas às vezes tinha algumas coisas que você não tinha a menor ideia de como fazer. Descobria por conta, eu lembro. É, ou por acaso, ou lendo em revista mesmo. Que nem tudo dava pra saber. Ó, no vizinho lá que tem bichinho na câmera, não te dava dica de vizinho. Ou eu não. Tô sonhando. Não. Quem? O Lactu, não. Os Toads te davam dicas. Tinha uns Toads invasíveis espalhados pelo castelo, eles te davam dicas, às vezes. O que ele quis dizer é o cameraman. É, o carinha lá que te recolhe. É, o Lactu, né? Tu virando a câmera, conforme tu virava a câmera, tu conseguia ver ele, né? Sim. E tinha espelho no jogo. Porra! Primeiro jogo que eu vi espelhos. Espelho, só. Cara. Bom, antes dos segredos e segs, o jogo tinha vários glitches. Vários erros. Muito. Rei dos glitches. Que é isso? Que é glitch? Bugs. Ah, sim. Problemas. Aquele vídeo que tu tava vendo do speedrun antes ali, Fajola, tu acha que ele consegue terminar em menos de 2 horas, por quê? Uma hora e pouco. É. Que absurdo. O glitch mais conhecido é um glitch que tem justamente numa porta do Bowser, que a última porta do Bowser, né, é uma escada, se você entra e você não pode passar dela ainda, a escada é uma escada, né? Infinita. Isso. É, mas você entrar de bunda, né? É, tem um glitch que você dá um pulo bizarro, assim, que você consegue passar a escada infinita e chegar na última fase do Bowser sem pulo, ter. É um pulo de ré. Eu vi isso aí, que absurdo. Caramba. Eu nunca tentei pra ver se é verdade, eu nunca tentei. Também nunca tentei. Tu pula, também pula e ele vai... Eu joguei e nem sabia disso aí, cara. Meu Deus, depois quero ver vídeos. Vídeos. Vídeo, o link está no post. Se a gente catar ali, coloca. Ah, cara, tinha muita coisa. Tinha um glitch de você poder... principalmente glitch envolvendo aqueles negócios da bomba, saca? Aqueles canhões. Tinha várias coisas que você podia fazer erradas com esses canhões, saca? Tipo, você podia ir pra partes do mapa que você teoricamente não poderia ir naquela estrela selecionada. E você mirando o canhão direitinho, você conseguia cair nos lugares bizarros, assim, dava uns bugs absurdos. Tem muitos vídeos, tem um vídeo só de bugs do Mario 64, cara. Eu vou deixar o link. Achei pro post bom, aí depois. Importante deixar no link, né? Deixar no link, né? E ainda tinha os segredos, né? De onde está Yoshi, onde está Luigi? Boa pergunta. Principais perguntas. É engraçado que o Yoshi é verdadeiro, né? Você pode encontrar o Yoshi no jogo, embora você não possa montar ele. Usá-lo. Mas eu quando eu achei, pensei, bah, eu vou montar no Yoshi. Não, ele tu achou o Yoshi? Sim, encontrei lá em cima no castelo e ele te dá 100 vidas, né? Sim, exatamente. E qual que é o pré-requisito pra achar ele? Eu não lembro. Eu sei que consegui, mas não sei como. Não lembro. Eu sei que olhei do lado de fora. Eu tava olhando o castelo tentar subir lá em cima com o canhão, né? Porque daí tu abre o canhão lá de fora. Uhum. Aí tu soltava lá e tu ia lá em cima. Eu tava procurando, vendo se tinha alguma coisa nova. E tu, por acaso, subiu lá. Tava Yoshi. Como eu abri ele, não sei. Ah, isso é legal, né? Porque o jogo, ele também te dava essa possibilidade de ficar viajando, né? Assim, ficar passeando e tal. Como é que chama o mundo? Você não tava na fase, você não tinha tempo no jogo, né? Nem as fases. Você podia ficar na fase fazendo o que você quisesse, sabe? Você não tinha tempo pra vencer a estrela. E o Yoshi era em qualquer momento do jogo, desde que tu tivesse aberto aquele canhão fora, né? Então, tem um jeito de você pegar o Yoshi com um glitch que eles exploram até no... Se não me engano, tem nesse vídeo. Mas, teoricamente, você só pode pegar o Yoshi depois que você pega 120 estrelas. Será? Não. Não, mas eu não consegui isso aí, eu tinha ele. Conseguiu isso aí? Será que tu fez o glitch e não sabia? Ah, não sei, mas eu tinha ele, eu sei porque eu... Eu devo ter até o save ainda, se não apagou. Teoricamente você tem que ter as 120 estrelas. Depois que você coleta, você consegue ir lá e daí ele te dá essas 100 vidas aí. Mas existe um glitch e é engraçado que existe também um código que a galera fez pra você poder montar no Yoshi. Sabe? Que funciona... Eles transformaram... Tá ligado aquele casco? Que você pode, você encontra às vezes na fase, você mata um copa, você consegue pular no casco e ficar surfando. Skate. Eles fizeram um hack que dá pra você, que eles trocaram o sprite do casco pelo Yoshi. E aí tu fica tipo surfando no Yoshi. Você fica tipo surfando no Yoshi, é bizarro. Tudo bem. E o Luigi, né? O Luigi era o boato. Onde está o Luigi? Foi um boato por muito tempo, né? Eu até achei que ele podia ter, mas eu nunca catei na internet também. Né? Não existe o Luigi no jogo, né? É uma pena não, mesmo. Não existe de nenhum, né? Não existe. Foi só um boato, né? A galera ficou aí fanática, acreditando que ia ter o Luigi e tal. Mas realmente não tinha e infelizmente não dava pra jogar com o chapa Luigi aí. Mas eles corrigiram isso, né? Tanto o Luigi quanto o Yoshi... permitindo você jogar no remake do DS. Do DS, sério? Eu tava jogando esses dias no remake do DS e tô jogando com o Yoshi. Mas como é que tu tem DS? Sim. Pois é, desde o início que tu pode jogar com ele. Tá, mas aí que tá. Então foi no DS então que eu vi. Isso. Que tu pode mexer com a carinha do Yoshi também no início. Não tem no Mario 64, né? Não tem. Bom. Então tá, então... Cara, é até engraçado esse negócio que você mencionou, a gente nem falou no começo, mas tinha esse negócio de quando você ligava o Mario 64, você podia mexer numa cara 3D do Mario. Cara, era muito engraçado. Eu me divertia muito só fazendo caretas bizarras com aquele Mario do começo, sabe? Eu também. E tanto é que acredito, isso é uma impressão minha, que o pessoal percebeu ou deixou essa opção pro pessoal ficar avacalhando, mexendo na carinha dele, que virou uma das provas dos Mario Party, ficar mexendo, puxando o rosto e tal. Sim, sabe? Sério? Sim, tinha o um minigame do primeiro Mario Party, tem esse minigame. É, o minigame, né? Mas... Pois é, cara. Puxava o rosto. Cara, era muito engraçado. Tem uma entrevista de um cara que desenvolveu o Mario 64 que ele comenta que eles deixaram essa cara no começo, isso foi ideia do Miyamoto, deixar a cara no começo, porque na verdade era pra fazer tipo um show-off do poder do 64 de mexer com os vértices dos polígonos em tempo real. Então você podia alterar ali comumente que o modelo continuava em íntegro, né, digamos assim. Então isso era pra mostrar mesmo o poder do 64 logo de cara. Foi muito bem, né? Pô, era muito forte isso aí. Uma coisa que nenhum videogame fazia na época, né? O PlayStation não fazia isso aí, Virgão. Não fazia. Fazia nada. Fazia? Não fazia, não. Fazia não. Porque eu comprei o 64 depois do Play 1 e eu me impressionei tanto. Mas que o Play 1 fazia polígonos com CGs no braço. Não, não. O Play 1 tinha RPGs. É, RPGs, pronto. Exatamente. RPGs e CGs com polígonos junto. Um personagem no meio de uma CG. Pois abraço, é. O Play 3 não tem isso. Square quer lançar Final Fantasy VII no Nintendo 64. Com os cartuchos, quando precisa. 50, não dá. 50 cartuchos, não dá. Faz uma CG do jogo, dá um cartucho. Não dá. Um abraço. Que outros easter eggs bacanas aí a gente pode falar? Quantos chapéus tinha no jogo pra mudar ele? Três, né? Tinha com asinha. O que voava, o que ficava de ferro. Isso, e o de deixar invisível. O deixar invisível não era usado quase nunca, né? Eu não usei, cara. Acho que usei uma vez só. Que era pra passar por um lugar. Tu achava chapéus no jogo? Sim, que tu mudava a habilidade dele. Tipo, ele tinha uma habilidade usando aquele chapéu. Inclusive, tipo, a do chapéu que voava era totalmente necessário nas fases que eram no voo, né? Uhum. E pra acessar novos lugares também. Também, novos lugares também. E o de metal, tu tem que usar ele pra te passar numa fase lá, que é lá no subsolo. Em dois casos. Eu sei que um é pra passar pelo fogo, que o fogo não te causa dano. E um pra tu afundar rapidamente na água. Isso. Eu tenho uma pergunta. Pergunte. Como o Mario era tudo grandioso e tal, tu tinha esse chapéu pra voar, quer dizer que tu podia voar além ou tipo... Não, era, tinha limite. Tinha limite invisível ou era que nem uma coisa infinita que não acabava lá, GTA? Não, na primeira fase eu sei que tu tinha um limite e tu batia no negócio, ele fica pam, pam, pam, pam. No céu? É, no céu. Ele tinha um limite. Eu gostava dos jogos que faziam isso, tipo assim, quando tu tava indo, de repente ele virava o boneco e fazia tu voltar. Ah, voltava. Eu acho que isso era a melhor maneira de enganar isso, do que do bater numa parede no céu, assim. Tum, toc. Do Mario tinha parede invisível, isso era foda. Invisível, não adianta. Mas, cara, esse negócio de chapéu é engraçado, porque tem esses três chapéus especiais, né? O vermelho, de voar, o de metal e o de ficar invisível. Uhum. Mas tem também o chapéu normal do Mario, que ele usa quase o tempo inteiro, mas tem um jeito de você perder o chapéu normal. Eu perdi. O macaco, eu perdi. Né? É com o macaco? O macaco rouba e o urubu na fase do deserto rouba teu chapéu também. Sério? Foi o vento que me levou o meu. É, o vento também leva o meu. E ele fica... Ele sofre mais dano. É, ele sofre mais dano. Isso. Pode terminar mais dano. O chapéu? Sim. Pode. Só que tu fica fraquinho. Só que se tu perder na tal fase, é só lá que tu vai encontrar esse chapéu. Não. Só tem como ir buscar lá. Tu fica sem o chapéu depois, todo sim, jogo? Todo jogo. Se depois de um tempo tu voltar, tu tentar recuperar, eu sei que eu perdi o meu, eu não sabia por quê. Aí não lembro quem me contou que tem como conseguir. E eu fui e voltei naquela fase que era de vento, era da neve, eu acho que tinha bastante vento. Eu acho uma da neve, sim. Ah, né? Sim, e eu encontrei... Neve, você também pode perder o chapéu. Isso, eu encontrei bem perto de um pinguim. Isso. De um pinguim eu encontrei. Imagina o pinguim. Aqueles pinguins eram carisma mil, cara. Pingulinho. Será que não teve ninguém que perdeu o chapéu e terminou o jogo sem o chapéu? É possível, né? Teoricamente é possível, só que é bem mais foda. É o modo hard demais. É um modo extreme, né? Tipo, um toque com qualquer inimigo, ele perde metade do vital. Sim, é horrível. Não, um terço, né? Eu acho que um tu termina o jogo, não é o Bowser, é o Raul Gil. Pra quem você tirou o chapéu, Mario? Pro macaco ou pro vento, né? É isso aí. É engraçado isso, né? Assim, em termos de mitologia do Mario, né? Você pensar que o chapéu que, na verdade, dá a defesa pra ele, né? Isso nunca foi abordado. Coisa né, besta, né? É tipo sanção, né? Sabe? Ah, mas se tu vai ver esses hippies aí, esses bad boy aí, o boné durante a noite é sagrado. Olha ali. Eu não saio de casa se não tiver meu boné de noite. B-boy. Eu vou pra balada, eu vou pra festa, eu tenho que estar com o meu boné é essencial. Mesmo sendo de noite. Vocês já viram Mario B-Boy? Abraço. Moletom e chapéu. Moletom. Mario sem o chapéu é a mesma coisa de Mario sem bigode. É obrigatório. Exatamente. Cara, imagina o Mario sem bigode. É, a versão sem chapéu dele era tipo o Mario pequeno do Super Mario World, né? Ah, é verdade. O Mario pequeno. Não, é que o Mario pequeno morria muito. É bem mais fácil. É. Ah, não, acho que não. É. Não é uma boa comparação. Não. Acho que não, porque ele tinha níveis de vida aí no Mario normal, ou tu tá grandão e tu perde o cogumelo, tu ficou pequenininho, bateu uma vez e morreu, né? Tem. É, sim. É. Vale lembrar que não existe cogumelo no Mario 64. Não tem cogumelo. É, não tem muito ficar grande. Não. É só naquela fase tem, que... Também não tem flor de fogo, né? Ah, é, não, não tem, tem nada desses itens. É, não tem. Ficou real. Mas tu vê, não tem esses itens aí, mesmo assim. Eu lembro que tinha, não que, fez tinha um pessoal que reclamava, ah, não tem negócio de fogo, não tem negócio... Aí do Super Mario 3 que tinha o rabinho da raposa pra voar, não tem negócio da raposa. Hoje os novos Marios estão lançados com a promessa de ter uma roupinha nova, né? Como se isso fosse ser muito significativo, né? Pô, novo Super Mario pra Wii U, qual que é a novidade? Ah, tem uma roupinha de gato. Ah, que legal. Ah, legal. Ui, legal. E é tudo maneiro. É. Bom, podemos falar já de ports e sequências, né? Isso. Então, ele teve esse port pro DS que a gente já falou, ó, a cueca do Diogo aparecendo aí, eu curti. O que é isso? O Diogo entrou no quarto. O port dentro da cueca do Diogo, assim. O port, é. Então, de port, eu sei que teve esse do Nintendo DS, que aí tu pode jogar com o Yoshi e tal, né? Sim, botaram algo mais, pelo menos. Não, mas o jogo é praticamente igual. Mas é interessante que ele... Que jogar no portátil, pra mim, é tão bacana quanto jogar, tipo, o Zone que tá jogando agora Final Fantasy. Sim. No portátil, saca? Que é um jogo antigo que tu joga no portátil e é muito bom jogar no portátil. Não, porque o controle do 64 era muito bom pra ele. Né? Ah, mas no DS é bom jogar também, bom. Cara. É bom. É. Engraçado que tem gráficos melhores a versão do DS em relação ao 64. É verdade, eu vi vídeo. Tem umas mudanças, tem várias mudanças, na verdade. Tem o castelo, dentro do castelo tem mais móveis, tem assim, tá mais bonito, né? O HD. Ah, é revolução. Tá bonito. Bonito. HD. Nano-revolução. Nano-revolução. Bom, eu tinha uma versão até que ele vinha com Robopack. Sim, é, foi lançada só no Japão. Mas não vendeu muito, porque... Mesmo porque o Mario... Eu não sei porque foi lançada essa versão. Eu não sei se essa versão era compatível com o Robopack, porque o Mario 64 originalmente não tinha suporte, né? Nem existia o Robopack na época, era só salário, memória. O salário de Japão, agora não se tá na pauta, mas eu vou puxar. Até que a história do Mario 64 Disk Drive lá, DD. Vamos falar agora em seguida. É. Mas então, tipo, o Robopack, pra mim, sério mesmo, o pessoal não acredita nisso. Acho que eu falei isso aí no do Star Fox já. Eu acho um acessório muito idiota. Porque tu acha isso hoje ou na época? Acho, não, na época eu já achava besta, porque era um troço que pesava pra caralho. Mas deixava o controle pesado pra tremer. Aí eu vi o do PlayStation e digo, tá, chupa, Nintendo. Mas eu mesmo, quando eu vi do PlayStation, eu vi aquilo lá... Eu não gostava de jogar porque deixava o controle muito pesado, cara. Sim, mas dava a sensação legal que tu jogava GoldenEye. Que tremia quando levava tiro? É, porque tu dava tiro. Eu achava muito foda. O Rumble Pack que eu tinha veio junto com o GoldenEye e eu não usava, cara. É mesmo? Não, e eu achava ruim. A Sega Epic Fail, Offcast, essa Epic Fail fez isso também com... Dreamcast. Com o Dreamcast, puru, puru. Né? Acessório fora do controle, que porra é essa? Porra é essa, né? É, depois que merda. É, pra vender, né? Pra vender. Pra vender. Porque era vendido separado. Mas enfim, então no Mario, tudo bem. Tipo, toda vez que ele ia cair, devia tremer. Quando ele levava dano, esse tipo de coisa, assim, né? Mas não vendeu muito no Japão, então. É, essa versão não vendeu muito. Ela tinha, eu acabei de ver aqui, ela tinha suporte, assim, ao Rumble Pack, enfim. Mas eu não sei pra quê, né? Porque o Rumble Pack era aquele trambolho, como você já falou, era uma bosta. Sim. Mas o que vendeu muito, que vendeu até quase a mesma quantidade do Super Mario 64, foi essa versão do DS, cara. Vendeu demais. Me deu 6 milhões de cópias. Olha só, nossa. Lanzoni. 6 foi milhões incrível. Remake de um jogo. Muita venda. Chupa quem não gosta da Nintendo. Chupa. A Nintendo viveu de Mario, né? Lançou pra dois consoles e vendeu. Eu acho que o próximo console da Nintendo devia se chamar Mario. Mario. Mario, pronto. Só ter jogos Mario. Mario. Mas só era remakes. Muito bem feito esse remake, cara. Por isso que vendeu tão bem. Tinha personagens extras, tinha 30 estrelas a mais. Isso que é. Isso é como lançar um bom remake, saca? E não simplesmente um exemplo, pegar a versão HD e lançar, né? Olha um só. Exemplo. Eu nem sabia que tinha tanto mais. Eu joguei só as fases iniciais no DS. É. Sabia tu que... joga até com o Wario no remake. Capaz? Ah, mas eu já acho dispensável. Ah, mas ele tá várias opções que realmente vale a pena tu comprar o jogo na Zone. Sim, sim. A jogabilidade de cada personagem é muito diferente. O Luigi pula mais alto, o Yoshi pode dar aquela planadinha, tem os ovos. É. O Waluigi é melhor. O Waluigi. Ah, essas versões, sei lá. Bom, e o Lanzoni comentou antes que a sequência do N64 DD. Ah, é verdade. DD. Eu posso dar uma pincelada que é o DD, o Disk Drive do 64? Eu li muito esses dias. Pincele, faça favor. Cara, o Disk Drive era uma resposta pro sucesso do CD. PlayStation, sim. Que uma vez a Sony ia fazer uma parceria com a Nintendo. E esses dias eu descobri que a Sony também ia fazer uma parceria com a Sega, gente. Tanto a Nintendo quanto a Sega, mas a Sega que jogou fora a Sony. Porque a Sony fez umas exigências meio estapafúrdia do tipo, nós lançamos lá o Nintendo PlayStation e vocês dão, sei lá, 40% de todos os lucros da franquia Mario, por exemplo. Então a Nintendo não topou. Só que aí a Nintendo viu que, bah, CD é futuro, né? Então, sim. Então se fudemos, não perdemos a Square e tal. E a Nintendo disse, não, então vamos lançar um acessório que vai transformar seu Nintendo 64 na máquina do futuro. Não apenas jogos, como outras coisas. Por exemplo, assim, eles lançaram, eu lembro que foi 13 jogos, o lançamento deles era Sin City. Outros eram várias versões do Mario, Color, um troço assim. E uma delas era o Mario 64 DD. Só não tenho certeza se foi lançado ou se foi cancelado. Foi lançado. Tu podia fazer fases. No Japão saiu? É, só no Japão. Podia criar fases. É, tanto que saiu aquele jogo lá, o F-Zero, também, que tu fazia pistas novas. Sim, chupa Little Big Planet, né? Só que, infelizmente, não vingou, né? Porque era um recurso legal, porque ele podia ser regravado. Não é que nem o DVD, que depois de gravado tu não mexe mais, não. Sim, DVD. Sim, ali, sim. Ali ele já podia ser regravado quantas vezes. Quer dizer, fez uma pista nova, salvou, não gostou, apaga, faz outra. Era um troço muito pretensioso. Só que a memória, um troço muito do futuro. E as pessoas não aceitaram muito, sabe? Porque já tinha uma base no mercado da Sega e da Sony em questão de CD. E a Nintendo já tava meio que ficando pra trás. Então eles usaram como mercado piloto Japão, sempre, e não rendeu muito, só ficou por lá. Tanto é que hoje tu vai comprar no Mercado Livre um disco drive, DD, R$1.000 pra cima. Foi bem poucas vendas. Foi poucas. Mas e essa sequência, Eric, do Mario DD? Cara, ela nunca chegou a. Enfim, não tem fotos, não tem imagens, não tem nada dela. A gente teve um anúncio, se não me engano, em 97, o Miyamoto falou na E3 que ia começar a desenvolver esse Super Mario 64 2. Em 99, ainda tava em desenvolvimento, mas depois, com o fracasso de 64 DD aí, ela não foi pra frente, né? Uhum. Engraçado que ela ia ser uma das poucas sequências de Mario 3D, né? Porque os jogos seguintes raramente tiveram sequências, né? O Sunshine não teve. Só o Galaxy teve, meu. O Galaxy teve, é. E depois o New Super Mario Bros. U lá, mas enfim, mas daquele não é considerado não, Mario 3D, né? Conta mais DLC. Mas eu vi foto em revista, acho que foi. Aí eu não sei se era do 64 mesmo. Eu lembro que o Mario tinha carinha mais arredondadinha, assim. Eles detalharam até uns detalhes que tinha mais, não sei o quê. Só que o problema é que ele só tinha com... Ele, no máximo, vinha com 64 mega. Contra os CDs que era 650. Né? Aí que tá. Eu chuto que o que era pra vir no DD, de questão jogo mesmo, veio pro DS. Aí com Yoshi... Pode ser. Com outros personagens... Acho que tem talvez a ideia. A ideia, realmente, né? Acho que expandiu a lista de possibilidades que tu tinha no Super Mario. Devido ao sucesso, eles contaram. Mas se vai fazer sucesso, nós vamos botar o negócio. Só que no Japão não deu certo, o resto do mundo não ia dar, porque o Japão é um dos mercados mais fortes. É. Sim, Estados Unidos e Japão. Se o Japão, um dos pilares, não deu, Estados Unidos não vai. Não vai, não vai sair, não vai sair. E tem muita coisa que dá certo no Japão, muito, e eles colocam nos outros países e não funciona. É verdade. Sim, mesmo. O mercado japonês é muito peculiar. PSX2. É isso aí. Esse sucesso do Mario 64, ele levou, né, no GameCube, todo mundo esperava o próximo Mario, né? Ah, pior. Sim. E aí saiu o Sunshine aí, que eu confesso, eu nunca joguei o Mario Sunshine. Não perdi, sério? Não perdi nunca nada. Joguei. Ah, mas como assim, Frajola? É, não muito gostei, legal. Não mas gostei, só ouvi tentei. Gente falar sério? Mal, só ouvi é gente falar mal. Eu nunca joguei, mas só ouvi gente falar mal disso aí. Legalzinho. É, ele é muito diferente, cara. Ele tem... Muito ruim. Ele tem um feeling Mario também, mas... Não, eu gosto muito dele, cara. Eu gosto dele justamente porque ele é muito diferente do Mario 64, saca? Uhum. Ele é outro jogo. Ele é muito... Aquela mecânica da mangueirinha lá é muito diferente. E ele tem... Ele, acho que até por isso que ele não teve tanto sucesso, porque a galera tava esperando um Mario 64 2, saca? Tipo, uma coisa muito parecida. E ele fez uma coisa totalmente diferente. Acho que deixou as pessoas, sei lá, negativamente surpresas, sabe? Frustrated. Mas, porém... Não, eu tentei jogar bastante, mas não conseguia sentir aquela coisa. Só que eu joguei o Luigi Mansion, né? Luigi? Sim, isso. Do cubo. E eu gostei muito, achei, também. Nossa, demais. Isso é legal, é legal. E eu preferi o Luigi do que o Mario. Olha ali. Sabe? Não, mas tanto é que no Nintendo Wii eles fizeram o Mario Galaxy, que pra mim é a evolução do Mario 64. Dá pra ver de longe. Ele tem o mesmo feeling, isso. Só que é no espaço, sabe? Exatamente. Tanto que tem a aquele hub inicial que tem muito mais a ver com o castelo do que o do que a Delfino Plaza lá, que é a cidade inicial do Mario Sunshine. O Galaxy é muito mais parecido com o 64 em tudo, assim. Até no fato de ser estrelas, né? Sim, sim. É, eu curto o Delfino, curto só a pista, Delfino Square. É, mas é bom, cara. O fato é que o Mario 64 influenciou todos os Marios que surgiram depois, e não só os Marios, né? Todos os jogos 3D, cara. Ah, sim, ele é um marco. Ele é um marco. Ah, agora me surgiu uma dúvida que eu lembrei. Cara, no Mario 64 tinha estrelinha, né? Que ele ficava invencível. Acho que não. Acho que a única coisa mais próxima disso que tinha era o chapéu da invencibilidade lá. Mas eu lembro da musiquinha que ele foi... Here we go! Ah, não, tinha musiquinha. Então era o chapéu, acho. Cara, eu não lembro. Eu sei que... Acho que tinha, sim. Eu também tô lembrando da musiquinha. Eu lembro da musiquinha, mas eu não lembro se era alguma coisa... Não, não podia ser estrela, porque a estrela é quando tu passa de fase. Sim. Então pode ser que seja aquele chapeuzinho invencível. Você ficava invencível em algum momento? É o chapeuzinho invencível, sim. É o chapeuzinho. É o chapeuzinho invencível, tá certo. Ah, sim. Então, né, gente? Considerações finais sobre o Mario 64. Que saudade da época da E3 97. Simplicidade, né? Mario 64 é simplicidade com qualidade. Nossa. Isso aí. Fuca, que era garota Nintendo na época, né? Não, eu nunca fui garota Nintendo. Não? Como é que tu tinha assinatura da Nintendo World? Tu não tinha? Tinha, mas eu tinha o Nintendo 64, mas sempre tive Master e Mega Drive. Ah, bom, tu era mais Sega Boy. Era mais Sega Boy. Mas quando ele viu o Mario, ele se apaixonou. Mais ou menos, eu me apaixonei. Não, assim, um baita jogo e tal, mas amor foi quando, eu vi PlayStation, desculpa. Ah, não. Obrigado! E Frajola, tu também! Teve amor foi quando vi Resident Evil. O cast é sobre Mario, não foi, fala PlayStation. Foi quando eu vi Resident Evil, desculpa. E o Frajola também teve amor com o PlayStation, admita. Eu quero saber de Play agora, que eu tô falando de 64 e Mario. Que eu envelheci muito... Sai, Frajola. Eu sei que eu envelheci muito mal. Eu, não o jogo, porque eu fui jogar o jogo esses dias, uns meses atrás lá no Eric, em Taubaté, e eu só caía lá dos penhascos. Eu não sei mais jogar essa bosta. Cara, o Fuca jogava muito mal, Fuca. Que... Não sei mais jogar essa bosta. Ah, então é o Bernardo jogando Mario. É o Bernardo jogando Mario. Ou os jogos hoje são muito fáceis. Mas era difícil, cara. É, então ali... estou mal acostumado, né? É. Porque acertar pulos e tal exige muita habilidade. É, eu que sou um gamer que... Tu que sempre pediu pulos, né? Pulo, é. Ali eu nunca reclamei de pulo. Ah, isso não reclamou. Nunca reclamei, não, é foda. Resuma-se, sou horrível. Já disse no porão. É, só... Sim, é só no Soul River. Sou horrível. No Soul River. Sou horrível. Tomb Raider. Lanzoni. Considerações finais? Ele disse... Tu teria vontade de jogar e terminar o jogo hoje ou não? Cara, até teria, mas... É assim, é aquelas, eu não tenho. Né? É que nem o Final Fantasy VII. Quando chegar a hora certa, eu vou pegar e não vou mais jogar. Tipo, uma aposta ameaçando ficar careca. E tu foi jogar. Não. Pior que não, eu não tô me sentindo nem um pouco ameaçado. Forçado. Não tá sendo forçado. É algo... Sério, eu não tô me sentindo forçado. É muito algo bem. Que, ó, o cara vai. Sério. Digamos que é um incentivo, né? Mas eu não levo como uma ameaça, é um incentivo. Desculpa. É, eu tive essa mesma sensação jogando com o Castlevania também. Mas Mario é aquela coisa que me remete muito tempo de locadora. Eu gostaria de ver se eu tivesse gostinho de novo, talvez seria um incentivo melhor, saca? Era uma época mais simples, né? Meu Deus. Mais inocente. Eu queria ir naquela época com o que eu conheço hoje, assim, botar no tempo. Isso aqui é Mario, vou jogar. Fui todo mundo, né? Tá louco. Eric Santos, nosso mariólogo de plantão. Um dos melhores jogos de todos os tempos, cara. Puta que pariu. Concordo. É foda demais. Eu tenho um amor muito grande por Mario em geral, mas o 64 acho que tá aí no meu coração, ao lado de Ocarina of Time, ao lado de Final Fantasy VI e ao lado de Chrono Trigger, como os melhores jogos de todos os tempos pra mim. Então é foda. Pra mim Pera. Tirando os dois últimos de Stoke, Ocarina of Time. E o Mario? Ocarina of Time e Mario 64. Então, e os outros. Aliás, Nintendo, né? Nintendo, Big N aí. Aliás, o Ocarina of Time, muito parecido com o Mario 64, né? Claro, sempre. É, o sistema de câmera muito parecido, com certeza. E até a questão de hub e tal, do Hyrule Field e tal, inspiradíssimo. Caralho, pior, né? É, pois é. O Majora's Mask é diferente, o Majora's Mask é diferente. Bem bom, enfim. Não, só um comentário, eu não jogaria hoje o Mario 64, porque realmente é meio maçante, mas tem algumas fases específicas, que nem aquele dia que a gente tava jogando lá em Taubaté, que o Fuku tava lá e tal. Sim. Foi algumas fases específicas que eu queria jogar, assim, que me dava saudades. Afinal. Mas depois de jogar elas por um tempo, eu falava, não, tá bom, já deu, saca? Já deu. Ah, eu acho que outro dia, quando eu tirei pra pra jogar Perfect Dark e não tava funcionando, né, com o save. Eu tirei, vou botar Mario. Eu fui na última fase, eu queria jogar, tanto que eu passei a última fase de novo. Foi também. Na terceira vez, eu morri duas vezes. Uma escalando e outra pelo boss, né? Mas depois eu terei na terceira. Muito bem, então chegamos agora ao final do cast. Gostaria de agradecer a presença dos primos aqui ao meu lado, né? Graças. Família Zaro, Lanzoneta agradecendo que não vai mais precisar falar sobre Nintendo. Pois é, obrigado. Big N, tchau. Agradecer ao nosso Mariólogo Paulista. Isso aí, tamo junto, tamo junto. Mariólogo, tu gosta de todos os jogos Mario Party, Mario Pênis, Mario Futebol, qualquer coisa de Mario também? Não, é bem assim, tá? Ou tu é mais não sou... Mario Raiz, assim, não... Mario Jogão. Eu não sei de onde o Fuca tirou que eu sou Mariólogo, cara, porra. Mas eu curto Mario 64, sim, e curto Mario Party também. Eu sei, claro, que curte muito Mario 64, os outros... Vamos terminar com esse polêmico, que eu não gosto de Mario Party, abraço, pode me chamar. Não, mas eu também. É uma bosta. Podemos fazer um cast realmente só sobre Mario Party. Me chama. E histórias. Histórias. Olha, pra falar a verdade, eu joguei uma vez só. Tá, vou terminar mesmo. Grisão. Vamos para os e-mails. Abaio. Pega, Mario, pega aí o Bowser e gira. Dança dos e-mails. Gira. Chegamos a mais uma leitura de e-mails do Super Controle Podcast, e dessa vez eu estou com Lanzonete. E aí, galera? Que não... Eu que não apareci e-mails. É, não apareceu nem nesse cast, né, do Rival Schools. É uma pena, curso de inglês, I'm doomed. E também o nosso novo leitor de e-mails e editor de vídeos, agora sempre, o Arley Rocha. E aí, Arley, tudo certo? Fala, galera. Agora já é a segunda vez, já tô ganhando um espaço aqui. É, isso aí. E... Tá participando mais que eu já. É isso aí, cara. Tá certo. Outra vez fui eu, ele e o Frajola. Agora somos nós. E alguns recados para dar. Vamos lá, então. Lanzonete, o pessoal veio perguntar o que aconteceu com o porão do Frajola. E eu te digo, Lanzonete, o que aconteceu com o porão do Frajola? O porão do Frajola agora virou algo, como é fácil dizer, mais dinâmico. Pois agora nós vamos fazer o porão ao vivo. É, sim, isso senhores, aí. Ao vivo, para todos poder participar, lançar perguntas. E, claro, né, caso se alguém, mas aquela noite eu não pude acompanhar o porão do Frajola, nós vamos gravar o áudio do porão do Frajola e nós vamos lançar. É na segunda, Six, me corrija. Quando... Isso, porque assim, né, como o senhor Six está sem tempo para editar muita coisa, eu vou fazer que nem o Histeria faz, o Vértice. A gente vai gravar na sexta, ao vivo. Claro, tem o pessoal que não vai estar aí, né, óbvio. Muita gente, tipo, sei lá, 3 mil downloads, vai ter 15 pessoas online, né? Mas o intuito é assim, a gente vai gravar online porque a gente quer esse feedback ao vivo, né, do pessoal perguntando e tal. Por exemplo, o Zoni vai falar que tá jogando Hitman. Daí o cara pergunta, mas aí, o que tu achou da fase e tal? Daí a gente vai comentando ao vivo, assim. E depois, pra quem quiser baixá-lo, que obviamente vai acontecer, ele vai estar no feed daí na segunda-feira, então... Sexta a gente grava e segunda-feira ele tá lá online, sem edição, ele vai ter só a musiquinha de fundo e tal, mas os erros estarão lá. Vai ser, então, igual do Histeria e do Vértice e de tantos outros que tem por aí, mas é isso aí. A gente vai tentar comentar um pouco menos de notícias, né, assim, as mais relevantes e tal, porque as notícias, atenção, olha a novidade no ar, uma das, né, mas eu vou comentar só ela hoje. Que uma das notícias vão ser comentadas em vídeo, né, o Arley? O Arley vai me contar um pouco mais sobre isso. E aí? É, então, galera, a gente tá com uma nova empreitada aí de vídeo. A gente vai fazer agora o Tô no Hype, voltando aí mais ou menos como era antigamente. É, vamos ter as notícias e algum comentário sobre os jogos que estão por vir aí, pra galera acompanhar o nosso... A nossa empolgação com os novos jogos aí. Isso aí, então. Mas a ideia é que seja semanal, toda a sexta, certo? Vamos ver se nosso editor aí vai conseguir dar conta, né? Porque... Faz um corridão aí, né? É, haja trabalho. Mas a gente tá com outro aí pra interessado ajudar a gente, né? Ele tá interessado, então vamos ver se a gente consegue mais um editor de vídeo. E aí, essa é uma das novidades, né? A volta no Tono Hype vai ser mais dinâmico, mais curto, como o Arley falou. E outras coisas estão por vir aí. Mas então é isso, né? A gente vai avisar no grupo do Facebook, então quem não conhece o grupo, entra lá, vai estar o link aí no post. No Twitter também a gente sempre avisa desse grupo, e sigam o Twitter, que é @supercontrole. A gente posta notícias também e essas coisas, o que tá rolando no site, tá tudo no Twitter. E é isso, né? Visitem o site, vocês que baixam pelo feed aí do iTunes e o feed normal. Os tais sempre tem coisa bacana. Ah, mais uma coisa. E o pessoal pediu das apostas, né? E fica assim, né? Quem venceu foi Lanzonetti, Frajola. Frajola na última hora, cara. Ó, eu vi, hein? Sábado de tarde, dia 7 de setembro, ele tava lá se cagando. E o Fuca, né? Que o Fuca tava tão com medo que no dia seguinte já zerou o jogo. Mas então ficamos eu e o Aloysio pra trás. E sim, vai ter um vídeo, não sei quando ainda, né? Vamos deixar no ar, acho que semana que vem, né? Não sei. O que tu acha, senhor Rocha? Tu acha que consegue pra semana que vem? Cara, já tô indo na correria. Eu acredito que a gente consiga ir na semana que vem botar esse vídeo com o comentário da galera sobre as apostas, o que cada um achou de cada jogo que fez, que jogou, né? E isso. Uma parte de vídeo bem bacana aí pra gente acompanhar. Então é isso, né? Então, como a gente falou, tem o Tono Hype, né, do vídeo. Vão ter coisas novas e uma delas, assim, é que vão ter outros vídeos, né? Um deles é esse da aposta que o Ali teve a ideia. Eu acho que vai ficar muito foda, assim, tipo, o pessoal comentando e o Arthur narrando. Bom, então se quiser um cagão, então o Lanzoni ganhou. E claro que vai ter um vídeo. O vídeo futuro da tatuagem, né? Ah, e do show da Anitta. Olha aí. Vai ter que rolar. Então é isso, quero, né? Quero ver o Aloysio batendo cabeça no show da Anitta. Vai ser muito vídeo. E tem que ser vídeo, né? Tem que ser ele lá na frente. Ô, Anitta, minha gata. Mas então é isso, né? O youtube.com/supercontroleTV. Sigam aí o nosso canal, se inscrevam que tá foda. Vamos então aos e-mails. O Arley, você pode ler o e-mail aí que eu mandei para você no Skype, o primeiro? Tá, vamos lá, vamos pegar o primeiro e-mail aqui. Olá, meu nome é Marcelo Matos, mas sou mais conhecido como Marcelo Guaxinim. 29 anos, casado, pai de uma linda menina. Ex-professor de geografia, atualmente coordena a Secretaria de Instituto Federal. Além disso, sou podcast no playercast.com.br e sonista. Olha, sonista. Ah, eu conheço ele. O jabazinho do podcast dele aqui. É, jabá de graça, vamos deixar. Mas é bom, o Player Select é bem legal. É dele e do Daniel Lost, eu conheço ele assim também, dos ares do Twitter. Ah, bacana. Bom, que o cara é um pai de uma menina, eu também tenho uma linda menininha aqui que é a mal da minha vida. Mas seguindo. É verdade, né? Eu sempre escuto o Super Controle no dia de lançamento. E foi por isso que aconteceu. E foi isso que aconteceu no último Super Controle. Meu celular baixou o episódio e me avisou. Fiquei ouvindo enquanto monitorava a impressão de alguns certificados. E pela primeira vez na vida, eu dei um rage kick em um podcast. Caramba, quando começaram a criticar The Last of Us pelo gráfico, eu fiquei puto. Não só pelo gráfico. É história esse bosta. Aqui ele ficou meio revoltado, cara. Pois é, ele tá falando do feedback do porão do Frajola, eu acho, que a gente meio que falou, não, é ok, mas, né, tá. A gente nem falou muita coisa, ele já ficou bravo, mas ok, continua aí. Tá, cara, The Last of Us fez uma legião de fãs aí, não pode falar muito mal dele, não. É, pois é. Só voltei a ouvir hoje, segunda-feira, 26/8. Caramba, o cara ficou meio puto mesmo. É. Quase duas semanas depois, desculpa que foi citado. Obrigado pela lembrança. Mas corrigindo ainda, não são 256 platinas. Tenho apenas 243, sendo 13 no Vita e o resto no PS3. Mas estou me esforçando até o fim do ano para isso se tornar verdade. Cara, só uma pausa. 256 platinas aí. Pois é, que eu falei pro Lanzonetti, você acha que o André e o Sushi são loucos? Não, cara. É que tu não conhece o Guaxinim, o cara tem 256 platinas. Mas não, ele tem 243, então. Mas, cara, até o final do ano é o quê? A gente já tá no mês 9. É. Ele vai fazer aí mais 13 platinas. Meu Deus, velho. Meu Deus, que pariu, hein? Eu acho que eu terminei um jogo no Xbox com Total Game Score Não fiz mais nada disso. Pois é, o cara tá com eu tempo. Tem um, né, jogo no Xbox. Eu tenho um jogo no Xbox com total game score, Sonic 3. É o que? São 3 achievements, né? É, deve ser 8 achievements. Olha ali, ó. Mas é, continuando aqui. Sobre essa guerra, console e PC, eu apenas digo isso. Comodidade, mais exclusivos é igual amor. Sonista, né? Não tem pra onde correr. No mais, parabéns por mais um cast, mesmo tendo me incomodado um pouco, e me perdoe o Rage Kit. É isso aí, Marcelo de Matos. Valeu, Guaxinim. Ele botou aqui no final, Six, querido, frajola geriátrica. Fica a dica. Não entendi. Mas tudo bem. Esse é um feedback que deu duplo aí do Porão e do cast de PC. Então, muito obrigado, seu Guaxa. Tá aí feito a propaganda do seu cast. Uma hora tem que participar aí tu e o Lanzoni, porque os dois são sonistas e vai ser lindo isso. Ah, tem que chamar eles dois todo versus... Todo mundo abraçando pro PlayStation 3. É. Felicidade. Vamos ser eles dois versus Léo Guterres. Vai ser bacana. Vai ser maneiro. Então, Lanzoni, leia o próximo aí, que esse e-mail é uma crítica construtiva. Então, dá uma lida aí que a gente vai comentar. Anderson Cardoso aqui, nunca mandou um e-mail. Então, vamos ler umas críticas construtivas que ele fez, né, sobre o episódio, né? Ele diz assim, esse episódio ficou bem interessante, mas vocês poderiam tentar não parecer que seu Ender. Vou tentar explicar melhor. Então, o seguinte... Quando escutamos um podcast sobre o assunto X, sabemos que todos devem se interar no assunto previamente. Pois bem, não foi o que eu notei no episódio do Star Fox. E que se voltou a repetir no episódio sobre Rival Oscuro. Dica, eu não participei. Dos dois, abraço. É verdade. O que ele está tentando dizer é o seguinte. O lado ruim desses dois casts foi que dava para notar que muitas vezes o Fuca ou mesmo o Six, quando passava a bola para o Frajola, ele meio que gaguejava e dizia... Ah... É, lembro sim, ou mesmo quando vocês falam algo sobre o jogo que parece que estão indo e nunca lembrando ou relembrando por ter jogado recentemente. Oh, é. E mesmo que tenha jogado recentemente, Fox... que eu não duvido, parece que fica muito mecânico. Peraí, deixa eu comentar então. É, o do Star Fox, tá. O do Star Fox eu lembro que a gente jogou os games e tal, eu acho que a gente passou a bola pro Eric porque ele tinha jogado o do Cubo. Mas talvez, acho que a gente leu no final do Star Fox 2, assim, que a gente foi obrigado, né? Mas o do Rival Schools eu deixei na mão mais do Aloysio e do Fuca, que eles também jogaram, mas é claro, né? As pautas, elas são enormes, uma hora a gente vai ter que pegar. Mas eu não sei se a gente leu, né? Eu acho que a gente pegou, assim, e foi citando as coisas, né? Eu acho que ele não escuta os casts de Metal Gear, porque de Metal Gear a gente vai relembrando, relendo as paradas, o Metal Gear, e fica muito foda, assim. O pessoal sempre é um dos mais baixados e tal. Mas não sei, né? Tudo bem, eu até concordo com ele. Se a gente leu, a gente vai tentar mudar. Mas continue aí, Lanzoni. Bom, enfim, ele diz assim, mesmo que pareceu muito mecânico demais, ele não critica o nosso jeito de forma alguma. E ele diz que a gente tem esforçado no que a gente faz e dão sempre o melhor. Mas, por favor, façam cast de algo que realmente querem com mais vontade ainda, que sei que vai ser algo mais decente. Bom, e por outro lado, ele disse que no final do cast foi se emendando histórias pessoais e veio aquela nostalgia de Dreamcast, ou seja, o que estava ficando meio fraco de início até então, ficou mesmo muito bom. E, se é que vale de algo, aconselho a fazer isso sempre, não só em casts específicos como esse, como qualquer outro Super Controle, um estilo mais bem diferente e divertido, nos levando à boa e velha forma de antigamente do cast. É isso, deixa eu ver o que fala no final aqui. Ele tentou explicar o ponto de vista dele, né? Sobre o que ele achou dos casts e mandou um abraço para todos. Tá certo. Fica construtivas, Anderson Cardoso. É, ele sempre comenta, então é bom até ler esse feedback dele, porque eu acredito que esse cast do Rivals Cruise foi meio em cima da hora e tal. Mas sempre que a gente fizer cast assim, a gente vai jogar, vai atrás do game, assim. Tanto que é meio raro, né? Ter esse tipo de cast, né? Porque quando tem, é complicado, né? A gente tem que ir atrás e a gente não tem tanto tempo, assim, né? A gente lembra que a gente queria fazer um cast de Mass Effect, só que, tipo, duas pessoas jogaram, então é melhor deixar a bola pra quem jogou e tal. Pois, mas é complicado. Por exemplo, o cast de hoje, que é o do Mario, eu não participei. Eu joguei muito Mario 64, mas, tipo, eu não tô afim, então... Então não se estranhe, eu sou sempre o host, tá? Eu só não quis participar do Mario. Mas não é ódio contra a Nintendo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não vamos jogar. Não, foi só porque a gente fez tu jogar o Zelda Wind Waker, agora você não quer ver mais nenhum jogo da Nintendo. Mano. É, isso, cara, mas tá certo. Eu achei bacana o cast do River Schools, foi a situação que, tipo, no começo, falou muito mais técnico mesmo, sobre os jogos, como é que era. Foi mais ou menos essa parte que ele não achou tão legal, que foi explicando os personagens e tudo. Mas aí mais pro final que foi que a galera começou a falar as experiências, né? Essa primeira parte mesmo foi só explicando pra galera, quem não tinha jogado, se inteirar do Hogwarts Real Schools. Isso aí, eu também acho que é assim, né? Tanto que os casts desse tipo tem que ser assim, né, cara? O Metal Gear tá aí como um dos casts mais baixados e é só explicação da pré-produção, da história... É que também, né? É uma série. Assim, né? E a gente tenta dar o nosso ponto de vista, só que a gente estuda bastante. E a gente também tem uma basezinha pra quê? Pra gente não estar falando mentira. Ou talvez alguma lembrança, algum engano, pra não ficar um cast assim, faltoso, um cast enganoso, usando falsas informações. Pois é. Então, às vezes, a gente meio que se obriga a dar uma estudada e pode ocorrer essa coisa meio mecânica, porque, tipo, naquela época que tu jogou é uma coisa, e hoje talvez é outra, ou até é a mesma coisa, assim, então. A gente só quer dar veracidade nas nossas informações. Mas, falando, Lanzoni, se o cara quer mais zoeira, né? Então, a gente tem esses castes de zoeira e tem o Porão do Frajola, né, cara? Eu quero ver se o Anderson vai estar ao vivo lá enchendo nosso saco, né? Tem que estar, pô. É isso aí. Tem que estar lá. Anderson, apareça. Apareça, né? Apareça, então. Eu vou ver as perguntas dele lá ao vivo. Mas é isso também. Eu queria mandar um abraço pro Silvio Luiz de Carvalho Filho. Não é o Silvio Luiz, tá? Por favor. Olho no lance! É isso aí, que ele é um ouvinte novo, ele mandou um e-mail aí pra Overkill e pra gente também. Só que como era de PC, a gente já tinha recebido vários, então eu não li. Então, Silvio Luiz de Carvalho Filho, um abraço, continue ouvindo a gente e mandando feedback pra gente. E outra coisa também é o seu DK, Ivan DK666, que mandou e-mail semana passada. Lembra, o Arley, que aquele guri que mandou o vídeo do Street Fighter? Lembro, sim. Então, ele me adicionou no Steam, ele já falou, e aí, vamos bater um encontro ou não vamos? Eu falei, bah, cara, eu não tenho jogo no Steam. Ele tá regando. Eu não tô regando. Não, pô, eu não tenho jogo no Steam, eu tenho só o Pirata. Vou ter que comprar o Street no Steam. Deixa baixar aí que eu compro e aí a gente joga. Eu acho que é isso, né, gente? Valeu aí, o Ale, pela participação, gravação do e-mail. Ah, beleza. É isso aí. Beleza, vocês aí. Beleza, isso aí, Lanzonete. E agora nós vamos gravar outra coisa. Então, é isso. Vamos teletransporte agora. É isso aí. Valeu, gente. Abração. Valeu pelo cast. Até daqui a 15 dias. Abraços. Falou galera. Mãe, todo super controle.